Olá e sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Indiscutível, uma evolução low cost do Matt Sardines. Se fores repetente, welcome back, my old friend. Eu tinha muitas saudades e se for a primeira vez que ouves o Indiscutível, bem-vindo, espero que fiques mesmo fã. Se não seguem, lá está, fazem muito mal, devem seguir nas redes sociais em O Indiscutível, no Facebook, no Insta e no Twitter, para terem acesso a conteúdos diferenciados. Ainda vou ter que arranjar uma ferramenta para atualizar as três ao mesmo tempo. Não sei se conheces alguma e fica à espera das tuas sugestões em oindiscutível.blogspot.com. Mas a casa está pronta, foram alguns dias aqui a preparar os cantos e, como sabem, é verdadeiramente um prazer estar aqui a partilhar algo com o verdadeiro sentido da palavra. Partilha. Mas deve estar a pensar sobre o que vais escutar ou ouvir, para que serve o Indiscutível e como raio ele te vai ajudar. Todas as respostas já a seguir ao Martin West e a sua música Feel Like Home, porque verdadeiramente isto sinto como se estivesse em casa e eu sinto que é o universo aqui um pouco a falar comigo sobre todas estas músicas que me chegaram e que de alguma forma os seus títulos, os seus nomes das músicas permitiram brincar e fazer a emissão que aí vem. Por isso, não te vás embora porque isto está mesmo a começar. Stars were falling right out of the sky, falling slow like snow on my bed. We're brighter than both and by the light of the moon, softer than silver of a spider's thread. Oh my God, just the way that you're breathing, it feels like home to me. It feels like home. Oh my God, I can't believe it, it feels like home to me. It feels like home. Walls like thunder for fun. And I wanna stay just under your breath, but you got this way of holding my tongue. Oh my God, just the way that you're breathing, it feels like home to me. It feels like home. tinha muitas, muitas saudades. Estava aqui a ver o que é que estava aqui a passar com o meu estúdio de gravação. Feel Like Home é aquela música enviada do universo. Bem calma para começar, mas continuando ainda com Martin West, nascido na Itália e sempre em movimento, tem vivido em Londres, Oxford e Bristol numa produção constante de músicas. O seu último mini-álbum, 8, reflete as suas vivências e aprendizagens pelo mundo mais simples, austero, associado à vida nas... austero ou austero? Fica aqui na dúvida, não é? Associado à vida nas terras escandinavas. Isto fui eu que escrevi, caso ainda não tenham percebido. Isto sou eu aqui a criar um pequeno memo. O mais recente single está aí para continuar nesta arruada auditiva. Gostaram do termo? Arruada auditiva? Give Me Light é um hino à beleza simplista e genialidade por descobrir de Martin West. E vamos continuar nesta onda zen, capaz de arrepiar o mais duro dos seres humanos. E depois fazemos uma pausa para explicar aqui um pouco o que é o indiscutível nesta primeira emissão, neste primeiro episódio, neste primeiro podcast, aquilo que vocês quiserem. Depois vou lançar aqui um desafio, aliás, depois não, isto é meu, faço o que eu quero. Eu vou já lançar o desafio, fazerem-me chegar para o indiscutível@gmail.com pequenos ficheiros áudio com a vossa opinião sobre o podcast. Isto vai ser um desafio que eu vou lançar todos os episódios e constantemente nas redes sociais. Seria engraçado criar aqui alguma dinâmica. Mas Give Me Light do Martin West, eu adoro, eu simplesmente adoro esta música. Eu, quando fiz a minha pesquisa, foi a música que mais gostei de todas. Continuamos aqui nesta onda assim bem calminha, bem zen. E quando eu recebi a resposta do artista, fiquei muito contente e fez-me lembrar porque é que eu estou aqui a fazer isto para ti. Posso tratar por tu? Não posso. Pronto, é o que vai acontecer. Vou-te começar a tratar por tu sem formalidades. Martin West, Give Me Light. Thank you. brand new invention sound there. That's a hold of me tightly, flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn out the lights and I glow to the extreme. I rock a mic like a vandal, light up the stage and wax a jump like a candle. Caress the speakers that boom, killing your brain like a poisonous mushroom deadly. When I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit fools that a kid don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out my hook while my DJ revolves it. Ice, vanilla ice, vanilla ice, ice, baby. Kicked in and the Vegas are pumping. Quick to the point, no bacon. Cooking MCs like a pound of bacon. Burning up, they ain't quick and nimble. I go crazy when I hear a cymbal and a hi-hat at a souped up tempo. I'm on a roll, it's time to go solo. Rolling in my 5.0 with my ragtime down so my hair can blow. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out my hook while my DJ revolves it. Ice, vanilla ice, vanilla ice, ice, baby. Oh, ice, ice, baby. Oh, ice, vanilla ice, vanilla ice, ice, baby. Alright, stop, collaborate and listen. Ice is back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly, flow like a harpoon daily and nightly. Então, deviam estar a pensar que eu só ia passar a música e falar. Não, também vão ouvir música hoje. Estas foram as minhas duas descobertas a seguir ao Martin West, com um cover do Vanilla Ice, Ice Ice Baby. Foi o Drew Purse a fazer aqui uma acoustic cover, um cover artístico. Eu não sei se há algum termo para cover. Imitação soa um bocadinho em português, soa um bocadinho agressivo, porque um gajo lembra-se ali sempre da Feira da Ladra. O que é certo é que este cover de Ice Ice Baby foi lançado a 16/6/2015. Vocês podem encontrar informação em drewpurse.com e tem apenas, o que é que se passa com esta malta, 45.049 visualizações. Ele também tem SoundCloud, passem no blog oindiscutível.blogspot.com. Atenção que o Indiscutível não é só Indiscutível, indiscutível.blogspot.com. Logo a seguir, também com Dim the Lights, aqui um podcast bastante luminoso a iluminar este mês de agosto. Mitchell Martin, com apenas 154 escutas no SoundCloud, não sei o que é que se passa com esta malta. Um músico de 21 anos da Austrália e também tem 1.8 mil visualizações no YouTube. Eu meti-me com ele no SoundCloud a pedir autorização e ele aceitou. Vou aproveitar aqui um bocadinho este momento de pausa e eu queria criar aqui uma entrevista zita e tinha pedido à minha esposa, quem seguia o Matt Sardino sabe que ela tem assim uma voz bastante, bastante sexy, ela não ouve isto. Como eu não consigo gravar, porque torna-se complicado gravar o podcast num ambiente familiar rodeado de crianças felizes e gatos perseguidos, isto é uma verdadeira odisseia. E quero aqui um bocadinho responder às aquelas questões mais básicas que toda a gente tem curiosidade do género. O que é o indiscutível? Bem, o indiscutível é nada mais nada menos do que um hobby, é o meu hobby. Eu já agora sou o Luís, eu não me apresentei, sou o Luís Alexandre, hein? Luís Alexandre, sou o nome cantor Pimba. Eu digo isto porque me apresento aos artistas como o Alex, porque muitos deles são americanos e eu não sei se eles levam com bom tom a ver um gajo chamado Luís, pode-lhes lembrar o México e sabemos como é que isso acontece. Assim, então, o Indiscutível é um podcast dedicado a dar a conhecer música independente e alternativa, normalmente de pequenos artistas ou net labels que têm dificuldade em se engrar no mundo musical e então usam estes pequenos podcasts para se fazerem a ouvir em pontos onde normalmente teriam dificuldade em chegar. Por isso é muito importante a tua partilha destes episódios, porque só assim eu consigo chegar a mais pessoas. Não tenho que pagar rigorosamente nada. Atenção, este podcast é completamente gratuito. Estes episódios são gratuitos. Aliás, se estás a pagar para ouvir isto, de alguma forma tens que me avisar, porque uma das condições é que para eu passar estas músicas, os artistas permitem que eu passe estas músicas, ou seja, eu entro em contacto com eles, eu faço alguma pesquisa durante a semana, envio uns e-mails, explico o que é o projeto, explico e pergunto se eles têm interesse ou não em participar e vou mantendo contacto com artistas de todo o lado. A seguir vêm os sul-coreanos aqui com mais energia aqui para acordar e terminar a malta. Terminar a malta, calma aí, ninguém, isto não é o Terminador Implacável, não é? O Terminador, hein? Inglês e português, Exterminador Implacável, não é nada disso. Mas no fundo, também está aqui como é que eu arranjo estas músicas. Estas músicas eu arranjo porque eu entro em contacto com as pessoas, entro em contacto com os artistas, uso muito o Google Tradutor e digo, explico o que é que eu faço e eles percebem o projeto e percebem o conceito e percebem também que isto é algo que vai de encontro às necessidades deles. Porque estamos a falar de pessoas que podem ter 1 milhão de visualizações no YouTube, como podemos estar a falar daqueles gajos que tocam numa garagem, mas com uma qualidade fenomenal e que fazem covers fantásticos, como o Ice Ice Baby, do Vanilla Ice, que é que se iria lembrar de escutar hip-hop, ou o início do hip-hop, ou o início do funk, pronto, o que seja, como numa versão acústica, é muito, muito, muito interessante. Se fores artista e gostavas de participar no podcast, eu já repeti N vezes o site, e não é por isso que eu vou deixar de repetir, é indiscutível, o indiscutível, atenção, tenho que pôr o indiscutível.blogspot.com, e tem lá no menuzinho aí em cima algo que diz submissões. É só participar, dizer que autorizam que eu passe aqui as músicas. Atenção, os direitos são sempre dos artistas, e é bastante, bastante importante que isso fique ciente e que fique por escrito para nos salvaguardarmos de problemas futuros, não é? Porque agora são gajos muito pequenos, mas depois mais tarde são artistas consagrados e que têm, e muito bem, pessoas a zelar pelos seus interesses, e vem aqui um gajo, um podcast com poucas audições, e depois querem perceber como é que isto aconteceu. Para subscrever o podcast é muito, muito simples. A única coisa que vocês têm que fazer é ir às vossas plataformas preferidas, copiar o RSS e colocá-las lá, ou então ir à Spotify, iTunes. Deixem-me só aqui abrir o site, que eu digo já onde é que podem ouvir isto. Porque isto está tudo no site. Podem ir ao Castbox, Radio Public, Stitcher, Spotify. Em breve estará no iTunes. Eu estou à espera só da confirmação. Isto é tudo gratuito, não há aqui qualquer valores incluídos, e isso é importante. E é importante que te diga, se estiveres a ouvir isto em alguma plataforma, e se a plataforma estiver a ser recompensada monetariamente por ti através de algum sistema de subscrição, tens que me dizer, porque eu vou remover isso de lá, porque os direitos destas músicas são todos, mas todos, dos artistas, e o Indiscutível representa algo que é, eu dou a conhecer, eu não sou mais um na indústria que quer apenas chupar o talento dos artistas. Epá, isto é uma expressão um bocado complicada, não é? Mas não vamos entrar por aí, porque há crianças certamente a ouvir isto, quanto mais não seja as crianças interiores. Voltando aqui ao meu guião, vamos ouvir os sul-coreanos, os Seisyumi, encontrados no Bandcamp. Se gostares do som, podes passar no blog e conhece a playlist, e tens os links diretos para os artistas e as músicas que aqui estão. Just Wanna Dance e Be Lover. É aqui o appetizer para animar esses tímpanos. Indie Rock toca acordar. Atenção, este episódio hoje foi muito, muito soft, porque os artistas quem eu meti eram mais soft. E depois eu volto assim que estiver a terminar este episódio, para não vos deixar na mão. Mas já chega de conversa, vamos à música. Fiquem bem. I don't know. chegamos ao fim do primeiro episódio deste episódio piloto, ainda um bocadinho aqui com pequenos ajustes. Espero que tenham ficado com apetite para o próximo. Todas as terças-feiras às 7 há um episódio, mas ele pode ser antecipado. Sempre que eu fizer antes eu liberto, por isso estejam atentos ao vosso feed do podcast. Espero por ti, sejas ouvinte ou músico, passem no site em oindiscutível.blogspot.com, participem, enviem ficheiros áudio com a vossa opinião sobre o podcast ou quem são, seria uma dinâmica muito engraçada. Já o fiz há muito, muito tempo atrás, em colocar quem são vocês, porque é que ouvem o podcast, peguem no telemóvel, façam um pequeno ficheiro de som até um minuto, não é muito grande, e encaminhem para mim. O podcast vai ter sempre esta duração, ou seja, ao contrário dos episódios do Matt Sardines, que andavam ali sempre nos 45 minutos a uma hora, aqui o formato vai ser muito mais curto, ou seja, estamos a falar de meia hora, até 6 músicas, um bocadinho de conversa assim pelo meio, só para animar a malta, e sempre que eu falar menos, prometo pôr mais música. Chego ao fim, não tenho mais nada para vos dizer hoje, espero que tenham gostado. Se o som não estiver bem, etc. Epá, lembrem-se que isto é de borla. Se quiserem coisas profissionais, ponham na rádio comercial, ponham na Antena 3, ponham onde vocês quiserem. Mas saibam algo que só vão saber aqui. É que há música que não passa mais de lado nenhum, é só aqui. E aí eu vou atrás de artistas com extrema qualidade, mas pouco conhecidos. E no fim, olhem, dão estes episódios e que me dão muito gosto fazer. E já sabem, eu sou o Luís e gosto de ti e de Paris. A Nazaré, não, pá, isto estava a soar estranho. Estava aqui a tentar arranjar algo que fosse muito específico. Diz-me nos comentários, no Face, ou o que é que tu me ouvires, o que é que para ti é o indiscutível, está bem? Vá, fica bem. Um beijinho, um abraço. Eu dá-me um beijinho, dá-me um abraço. Estou-me a passar. Lá, lá, lá, lá, lá. E assim que eu termino, vá, fiquem bem. Tchau, tchau.